ajoelha e me pede perdão. Você vai descobrir o que é bom na minha mão. Pra você tudo é tão natural. Nunca vi tanta cara de pau. É surreal. Uma vez quando alguém me falou, eu não dei o devido valor. E olha aí, a arapuca em que eu fui me meter, quando eu me envolvi com você, ensandeci. Você não me merece, eu já sei, tantos flagras que eu já te dei, e já nem me importa. Tanto faz o que você não fez, qualquer dia eu acordo de vez e tranco aquela porta. Mas não quero te dizer adeus, nem usar o direito que é meu de te dar o troco, nem deixar você livre de mim, mesmo sofrendo um pouco. De pensar em ficar sem você, coração sente falta. E aí, deixo tudo pra lá. Eu não sou de guardar rancor. Você é meu karma no bem e no mal. Não sei como posso te amar tanto assim, afinal, se você me maltrata. Eu vou te provar outra vez que a mulher que te ama sou eu. Mas é bom se lembrar, por um triz, você não me perdeu. Você não me merece, eu já sei, tantos flagras que eu já te dei, que já nem me importa. Tanto faz o que você não fez, qualquer dia eu acordo de vez e tranco aquela porta. Mas não quero te dizer adeus, nem usar o direito que é meu de te dar o troco, nem deixar você livre de mim, mesmo sofrendo um pouco. E aí, meu amor que é cego, reclama do seu amor. E só de pensar em ficar sem você, coração sente falta. E aí, deixa o meu karma no bem e no mal. Não sei como posso te amar tanto assim, afinal, se você me maltrata. Eu vou te provar outra vez que a mulher que te ama sou eu. Mas é bom se lembrar, por um triz, você não me perdeu.